Universal. ZYK 655, Sociedade Rádio Universal Limitada, AM 1440 kHz, Avenida na Costa 90A, CEP 11060, Caixa Postal 071, Santos, São Paulo.